um combate que parece não ter fim. Um barulho de disparo, um preço muito caro. Estão pagando, querem mesmo ver teu fim. Eu contemplo nesse instante a tristeza estampada em teu olhar. Já perdeste a esperança, em ninguém tens confiança, tens a vida por um fim. Fala pra ele aí agora. Mas Deus te diz agora, chegou a hora. De quê? De agir em teu favor, estender as mãos e te fazer vencedor. Deus age na tribulação, Deus age na decepção, Deus age quando tudo não vai bem. Ele chega, dá um jeito e muda a direção. Deus age em tudo pra te ver feliz, vencendo pra valer. E o mal que quer te ver no chão, no poder desaparece. Jesus te faz bem mais que o campeão. Levanta a mão pra cima e aplauda Jesus, o rei da glória. Ei, o Senhor vai agir na tua vida. O Senhor vai agir na tua vida. A tristeza estampada em teu olhar. Já perdeste o quê? Já perdeste a esperança, em ninguém tens confiança, tens a vida por um fim. Eu quero ver você cantar, vai. Mas Deus te diz agora, chegou a hora. Agir em teu favor, estender as mãos e te fazer vencedor. Deus age na tribulação, Deus age na decepção, Deus age quando tudo não vai bem. Ele chega, dá um jeito e muda. Deus age em tudo pra te ver feliz, vencendo pra valer. Quer te ver no chão, no poder desaparece. Jesus te faz bem mais que o quê? Que um campeão. Oh, aleluia. Cadê os campeões aqui? Levanta a mão pra cima. Eu quero ver você cantar comigo agora bem forte assim, ó. Deus age na tribulação, Deus age na decepção,